minha família saudade. Família saudade. Saudade. Olha quem chegou. Chegou. Ele. O DJ toca no seu coração. E aí, Gomar, vamos lá! O DJ da sequência, respeitada da saudade. Oba! Ele. DJ Michel, do Cineral Digital. O som do amor. Agora é hora de curtir. É hora? É hora de dançar. É hora de dançar. É hora de recordar. Então vamos lá! Com DJ Michel. DJ Michel. DJ do Povão. Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais pra todos vocês aí que estão aqui com a gente. Quadra da Prefeita, vamos lá. O som do amor. Bora começar assim. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Saudade. Tudo que sofre. Meu parceiro Samir já com a gente. Bora, Samir! Também cai. Serginho Remista. Para que exista vitória. Bora, Serginho! Quem tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Amigo Dino, rei do Ouro Preto. E a Tereza aqui com a gente. Um abraço, Michel. Valeu. Bora, Neto! Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. A primeira do CD. E hoje eu tô ao seu... Já estamos gravando aqui na Prefeita. Conselhos que nunca dei. Hoje, Dia dos Pais. E ele me olhando nos olhos. Suzy Gouveia. Tá aqui com a gente, um abraço. Aí dos Cavaleiros. E as Cavaleiras. Até quando se machucar. Ei! E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: saudade. Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Bora, gordo! Tudo que sobe na vida, no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Essa etapa de bife. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. E aí? Dei com a cara no mundo e me machuquei. Para nada, já estamos aqui, olha. Quadra Prefeita, eu e o Apolo, o seu namorado. Eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu tô... Sua amiga Coxita com a gente, abraço, Coxita. Você tá por aqui com o Michel, obrigado, Coxita. Oh. E ele me olhando nos olhos, se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então, nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Vem que chega junto no baile, baile do amor. Em homenagem aos papais, vamos lá. Ei! Oi, meu amor! Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Sentia pouco. Bora, Gouveia! Namorar com ele. Oba! Ele era. Serginho Remista com a gente. Eu era dele. O homem lá de Mosqueiro. Tudo acabado. Fiquei tão triste. ninguém vai me ver chorando. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinho. Calma, Bijão, tempito novo. Eu vou guardar o meu lamento. Dá do teu tempo. Quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento. Já tá verdinho aí. Quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Bora! Ele era água. Bora, Gil! Que eu bebia. Sua amiga Gil com a gente, a Rai. As poderosas do amor. Vamos aqui com o Michel. Da minha alegria. Sentia o gosto. Cara que dei dinheiro é o bombozeiro, olha. Namorar com ele. Todo dia ele vende. Ele era meu. Ele é o bonitão. Eu era dele. Tudo acabou. Sua amiga Lene com a gente, bora Lene, como é que é? Fiquei tão triste. Ei! Mas não me queixo. Ninguém vai me ver chorando. Bora dançar o baile dos pais. Vai. Não fique assim. Por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei. Não sei viver sem ter você. Meu parceiro Bob com a gente, o Bob. Juro, jamais te esquecerei. E aí, Bob? Te amo e sempre te amarei. Canela Promoções aqui com a gente. Canela não tá mais quebrada, viu, Pizão? Desejei, meu grande amor. Já se recuperou. Por favor, não chore assim. O nosso amor não terá fim. Amigo parceiro Bené, velha guarda, no Bené. Tu a mim. Ouça o que tenho pra dizer. Minha paixão, meu bem querer. Você precisa saber que eu preciso muito. O amigo parceiro Marquinho do Boné. Alô, Marquinho. Não há razão pra me dizer que me esqueceu. Seu coração, tenho certeza, ainda é meu. Esqueça tudo que falamos. Esqueça que nós dois brigamos. Porque te amo, eu te adoro e serei sempre, sempre teu. Bora, Josimar, bora, Ed. E a nossa amiga Lene do Luque Show. Tá por aqui com o Michel, já curtindo. Já saindo um abraço no CD aí, ó. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. Bora! E você se sube. Parceiro Lucas Bisó com a gente. Feliz dia dos pais, viu, Lucas? Mulher, papai também mulher, é quem cria, Lucas. Nesta hora você vê que já não é menina. No espelho. Parceiro Bacato, Canela. E o Mário. Bora, Mário! Começa a pensar. Será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu. Ei, Lucas, tô brincando. Vai te aborrecer. Dono desse corpo, você é o pai. Você nem calcula o quanto. E a Canela? Quem será? Será que ele é o pai? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero. Um abraço ao nosso amigo Fábio, direto de São Paulo, tá curtindo o Michel. Bora, Fábio! Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Bora! Você já pode chegar junto aqui na quadra prefeita. Só estamos começando. E o Michel já tá ativado. Aqui na Prefeito, vamos lá. O supremo som do amor está chegando. Olha os cavaleiros da noite com a gente. Bora, cavaleiro! Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Amigo Adilson, Josi, toda a galera aqui com a gente. O nosso muito obrigado. Vamos lá! Quem será? Quem? Quem? Quem será? Quem será o pai? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero. Amigo Wallace, seu irmão de Gerral com a gente. Wallace! Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos e não tenho... Atenção, segurança, não chega na portaria. Lá na frente, rapidão. Só você. Olha quem tá aí, a Maria. Por toda a infelicidade que traz... Grande Maria. A campeã. São os meus defeitos. Alô, Samir! Que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos. Amigo Duarte, o DJ Rai com a gente, obrigado, valeu. Nessa dor aqui, e a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Eu te amei de verdade, mas tive... Passou passando de Raik com a gente. Já por aqui o cara velho aguarda, hein, Raik? Alô, Raik. Manda um abraço pra galera rapidola aí, ó. Você. Olha, eu quero mandar um abraço pro meu irmão Pepe. Toda infelicidade que trago. Ah, mas muito triste, tá legal? Um abraço, fique à vontade. Vamos nessa, vamos nessa. Que me fazem sofrer. Vai dega, meu irmão. Vou seguindo. Aqui é humildade, meu irmão. Vamos lá. Na certeza que errei. Bora você! Você foi tão importante. Só agora é que sei. Coração sofre bastante. Não esquece o seu amor. Para tê-la como amante, qualidades me faltou. Oh, oh, oh, oh. Qualidades me faltou. Bora tocando! Eu não quero ficar mais aqui pra não lhe ver. Eu agora vou lhe esquecer, tudo acabou. E agora, Mar? Quantas vezes eu disquei o seu telefone, eu gritava e chamava o seu nome, não adiantou. Mas um bombo na sua vida é tudo que fui. Mas um bombo sua vida é tudo que fui. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores. Nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Bora dançar! Vou tentar. Parabéns, João. Vai arrebentar o aniversário do Canela lá no palácio. Tudo e vou embora. Tudo que vida tudo que fui. Sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer, vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Mas o bom na sua vida é tudo. Que vale a vida sem você. DJ Ney com a gente, o Bardinei. Ele e o Puma. Sei de esperar. Bora, Puma, bora, Puma. Vivo a ponto de. Cara que fica doidinho. Enlouquecer. Pelas musas de segunda-feira, lá no Idabel. Se você não vem para ficar. E aí, Guamá? Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que... Olha, meu parceiro Mano Velho, hoje tá de beijo. E tá comemorando o seu aniversário aqui com a gente hoje, viu? É morrer. Bora, Mano Velho! Você não voltar. É grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? Onde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Bora dançar! Cadê você, meu céu, meu infinito? Você. Amigo Duarte, DJ Rai com a gente. Tá por aqui, Michel, obrigado. Bora! Você que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer se você não voltar. DJ Fábio Midback, olha aí, ó. É grande demais a solidão. Bora! Porque. Olha os cavaleiros da saudade com a gente. Vem me aquecer. Onde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Bora no céu! É o baile dos pais com o Michel, ó. Não, chega de sofrer, chega de chorar. Já não tenho lágrimas. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos. Chamava de vencer. saudade, meu irmão. Mas eu acreditava porque. E é o baile do amor! Hoje na Prefeitura! Olha, Afonso Luan com a gente, daqui com o Michel. E a gente detonando o baile do amor. Baile dos pais pra vocês. Vamos lá. Você é meu céu, é minha vida. Meu peso, minha medida. Meu cofrinho de amor. Alô, Sergino. Chega mais. Enquanto eu estou lhe esperando, está queimando deste fogo abrasador. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar. Amigo Branco, manda um abraço pra galera do Automotivo aí, lá do Riacho Doce, aqui com a gente. Tá com o Michel. Bora! Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. E aí, Puma? Só no bailão. Coração está quase parando. E cadê a penteada, Puma? Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir seu calor. Abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Olha, já correu o primeiro prêmio do bingo, avisando a galera que tá esperando o bingo aí. Logo mais, a gente vai rodar o segundo prêmio do bingo, né, Serginho? Logo mais, sem agonia. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida. Olha, sábado que vem, primeiro sabadão do amor tá chegando aqui na quadra prefeita. O DJ do Cineral e mais convidados. Vamos estar por aqui. Minha alma está. É sábado. Deste fogo abrasado. Só pra ficar no CD na mana, assim, ó. Vamos lá. Foi tão lindo nosso amor, um sonho de criança. Hoje tudo, DJ Michel, ficou só a lembrança. Bora! Recordo o primeiro olhar. Olha, Júlia Tereza, lá do Porto da Palha, aqui com a gente, obrigado, hein? Agora não sei. Alô, Dino! O rei do carvão. A dona do meu coração. E aí? De um sonho tão bonito, só restou esta saudade. Saudade. Dois caminhos tão distantes, um do outro, meu amor. Quer bate forte? Você que está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Venha renascer a minha ilusão. Traz ao meu coração um pouco de você, que já nem sei onde anda agora, pois eu te chamo a toda hora. Vem me fazer feliz, quero outra vez sonhar. Vai, galera. Não é mais nós? E o Michel aqui na prefeita já detonando muito sonho. Pode chegar junto, externa. Vamos lá. É Guamã. De um sonho tão bonito só restou esta saudade. Aqui. Caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Oi. Oi, meu amor. Você que está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Cada instante é um tormento. Gordinho, uma raiva do açaí. Venha renascer a minha ilusão. Traz ao meu coração. Olha os cavaleiros da saudade aqui com o Michel. Para damas, como é que é? Já nem sei onde anda agora? Pois eu te chamo a toda hora. Vem me fazer saudade. Quero outra vez sonhar. Fiquei perto de Manaus, Louro da Bica com a gente. Tá por aqui com o Michel. Só no bailão. Olha o baile. Não sei por que te afastas de mim. Égua, Puma, né? Por que procedes assim? Brasilândia. E tu não me queres mais. Será? Ai, que saudade. Termina. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é. Rapaz, toquei muito essa música aí. Lá na Estrelinha, na Embaixada de Samba da Pedreira. Lá no Cacareco, na rodovia. Muita onda, viu? Na época do Cineralzinho. Coisa boa! Vamos lá! E o nosso amigo Puma Negro também. Na época do Diplomata. Sentindo o aroma do teu corpo. Vai der, comprar um desse. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor terminar. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor. Olha o patrão dele aqui com a gente, o mau patrão, como é que é? Me abandonando neste mundo. E é o baile dos pais com o Michel aqui na Prefeitura. Tão triste estou como um menino sozinho. Ai. Pensando só no teu amor. Saudade, saudade, saudade. E aí, Gomar, como é que é? Se você pensa que meu coração é de papel, de rocha, né? Não vá pensando, pois não é. Olha a Suzy Gouveia, os cavaleiros. Ele é igualzinho ao seu. Que bonitão, qual é a parada? E como eu, por que fazer chorar assim? O homem do maremoto de Barcarena. Olha quem tá aí, Apolo, até doido. Pensa em fazer chorar a quem lhe quer. Alô, Canarinho, trazer uma mesa aqui pro Russo e o Rafael. Agora, Canarinho. Um dia sentirá que amar é bom demais. Alô, Cleito, da Guanabara com a gente, o Tião do Sal, o presidente Jean do Velho Sal. Galera, já aqui com a gente, com o Michel, obrigado. Alô, Tião! Por que fazer sofrer um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei, e todo ele... Alô, Sérgio Remista! Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel. E a Michel aqui na Prefeita, hoje fazendo o baile dos pais, o bingão dos pais. A gente vai detonando muito o som pra galera. Traga o tio baile do amor, aqui com o Michel, Cinerá. Ei, DJ Michel. Cineral. Ei. Passar a vinheta do Luke. Cadê a vinheta, Dedeco? Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Eu te amo. Ei! Te amo. foi pensando em você. Te amo. Te amo. O Timba Bolado Guamá com a gente, alô Flávio. Hoje a saudade me mata. Bora, Cássio. Aqui do Guamá com a gente, bora, Cássio. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você, minha vida já não tem mais sentido. Bora escrever os abraços aí, Apolo, por favor, meu irmão. Momentos de vidas criaram uma recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Da coxinha aqui com a gente. Um abraço do Michel. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Você ama? Fala pra ele. Te amo. Alô, Sami. Sami Merengueiro já aqui com a gente. Vamos aqui com o Michel. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Saudade. DJ Michel. Te amo. Te amo. O Supremo. Vai, bonitão. Hoje a saudade me mata a todo momento. Alô, Guamá. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você, minha vida já não tem mais sentido. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. E é Michel no baile dos pais, aqui na Prefeita, hein? Cineral. Dali Michel. Toma! Elas dão, mas dão valor. Como é que é? Estou na estação a esperar, meu amor. Fala, gordo! Está voltando. O gordo não quer mais nem saber de trabalhar, olha. Ainda não chegou. Já se largou. O trem demora. Ei! Posso me controlar. Alô, Dedeco. Eu não sei bem a hora que o trem vai chegar. O trem apitou. Apita, trega, deu pita. Bem distante, ouvi. O trem chegou na estação. Todo mundo desceu e você eu não vi. Eu fiquei triste. Triste o quê? Muito magoado. Quando eu percebi que não era mais o seu namorado, eu fiquei triste, muito magoado. Quando eu percebi que não era mais o seu namorado. Eita, que é muito som, meu irmão, aqui com o Michel. Só no bailão. Alô, Canela. Estou na estação. Tá chegando aniversário do Canela, viu, gente? Lá no palácio, bora, Canela. E o Michel já confirmado lá. Até agora, ainda não chegou. Oi. O trem demora, eu não posso me controlar. Eu não sei. Amigo Josimar, Paixandu. Lá do Luque Show com a gente, bora, Josimar. Vai chegar. Ei! O trem apitou. Bem distante, ouvi. O trem chegou na estação. na sequência. Olha que amor, eu estou voltando. É tão bom chegar, eu estou chegando. Quero te... Olha, já já tem o segundo prêmio, gente. Segundo prêmio do bingo aqui na prefeita. Logo após o prêmio, tem DJ Bonitão. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. E aí, Suzy, só na água hoje, Suzy? Descobri que a vida começa. Nós damos, cavaleiro! Dentro do meu lar e eu quase perdi. DJ Michel. Encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Quero que o juiz me larga, meu irmão. É muito enjoado, Lucas Visão, porra, né? Parece o gordo. Encontrei mulheres que me amavam. Alô, DJ! Mas que de Beatback logo me deixavam. Serginho Remista com a gente, o patrão Serginho. Sempre quando pode, tá aqui com o Michel Coutinho. E a gente manda um CD pra ele. Em outros braços, o calor dos teus abraços, meu amor. Doido do CD que vai ficar pra ideia agora. CD do Baile dos Pais. Bora! Há muito tempo eu procurava o amor pela cidade, pelo interior. Botava anúncio na televisão. Quem quer salvar? Bora, Mário! Oi! Do mal, da solidão. É o Baile do Amor, aqui na Prefeitura. Mas sei que agora a espera terminou. Ei! Eu encontrei você cheio. DJ Michel. E digo com imensa gratidão: você salvou meu pobre coração do mal, da solidão. Eu vou ficar sozinho, sentindo falta de amor, carinho. Eu não, pois no calor vou ter com quem suar, vou ter no frio com quem me esquentar. Que bom. Coisa boa, hein, meu irmão. Bora dançar. Eu procurava o amor. Procura amor pela cidade, pelo interior. Botava anúncio na televisão. Quem quer salvar um pobre coração do mal, da solidão. É que eu tava de aguardo, olha. Instalado do vinil. Não, não, eu não quis me magoar. Só meu bem. Bora, gordo! A você eu quero amar. Estamos gravando CD. Quando terminei com meu benzinho, senti que eu não podia suportar. Quanto me deixou na despedida, o pranto eu não pude evitar. Deixei-me trair, por um momento de fraqueza, mas amo você com toda a pureza. Preciso de você. Olha, a direção da festa avisa que não sei. Já passou do horário das crianças, tá bom? O responsável que tiver com criança de menor aí, por favor. Mas farei você sofrer. Bora tocando pra galera! Juro se voltar. Ei! Jamais farei você sofrer. Eita, sonzão! É baile dos pais. É pai. Deixei-me cair por um momento de fraqueza. Como é que é? Mas amo você com toda a pureza. Preciso de você. Precisa? Então só não sei viver. Olha, poderoso do amor. Juro se voltar, jamais farei você sofrer. Olha o som aí, ó. Olha o som, pisou. Te liga. Numa noite fria, soluçando, te dei meu adeus. Dos teus olhos o pranto caía, quando os meus lábios beijaram os teus. Alô, garçom caranguejo, tá com a gente. Essa noite guardei por lembrança, como a noite mais triste da vida. Guardo ainda gravado na mente a nossa triste e cruel despedida. Alô, Samir! Longos anos passaram tristos. Ao teu lado não pude voltar. DJ Michel. Quando um dia morreram teu sonho, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram. Outra mulher jamais pertenci. Como posso viver para outra se estou sofrendo e chorando? Olha o casal do pequeno gostoso daqui com o Michel, obrigado! Bora! Como posso viver para outra se estou sofrendo e chorando por ti? Olha essa mambaia! Um abraço pro Dinê. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. E aí, prefeita? Quando um dia morreram teu sonho, oi, pois te disseram que eu tinha um lar. Guarda, prefeito, já ficando daquele jeito, pai dela. Foi mentira o que. E o Michel vai detonar. Outra mulher jamais pertenci. Como posso viver? O som do amor. Outra, se estou sofrendo e chorando. Olha, sábado que vem tem um bailão do amor. Como aqui na guarda, prefeita, gente. Para o DJ do Cinerá. Se estou sofrendo e chorando por ti. Parceiro russo do gol. O homem do gol pressão e o Rafael prestação. Amar igual eu te amei, duvido que William do amor irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Vai, Diego, vai. Meus lindos sonhos de amor destruíste sem compaixão. Amigo Lúcio, teu lá do Bado Valdo aqui com a gente, o Malúcio. Vive sangrando meu coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Olha a Migaline, o Misael, o casal do Pequeno Gostoso. Amar igual eu te amei. Agora, né? Que alguém irá te amar. carinho igual eu te dei. Duvido que alguém também te dá. O homem do Parque Clube com a gente, bora pé. Meus lindos, tá de Barcaré. De amor, tu destruíste sem compaixão. Bora, Guamá! Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. Coração. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Chegando mais uma, pega a dança agarradinha aí, ó. Só na qualidade. Bora dançando! Olha os cavaleiros! Bora, louro! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Como é que tu tá? Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Até daqui a pouquinho, Michel. Quisera esquecer. Invadindo em Coracivo, gente, sétima rua. Lá na quadra do Olariense. Daqui a pouquinho. Mais a vitória. Bora, mamuzeiro! Foi de outro qualquer. É Michel nos quatro cantos da cidade. Seu ideal. Levando o nome do amor. Foi me abandonar. O supremo som do amor. Não só. E aí? Sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Amanhã é dia do Ilha Bela, gente. Todo nosso amor. Amanhã mais uma segunda, não haverá palácio, mas tem Ilha Bela, viu? Oh, vamos lá. Pela noite escura. Cheio de amargura. E terça-feira, aniversário da Maloca do Bureja. Vale dos Pais. Olha aí, ó. Quando eu era criança, eu vi o meu pai brigar com minha mãe e eu sofri. Dinei, dá um chega com o raio rapidola aqui, Dinei. A revolta era tão grande. Bora, canarinho. Que me matava. E eu, coitado, indefeso, só chorava. E o tempo foi passando e eu vi eles dois se aturarem só por mim. Como é que é? É tão triste ver um amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu preciso esquecer o passado. Olha aí, ó. Mas tudo em mim ficou. Sagina Remista com a gente. Recordações, não. Não quero recordar. Lembranças do. Amiga Rosa e a Preta com a gente, tá por aqui com o Michel, obrigado. Bora, Rosa, bora, Preta. Recordações, não. Não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Saudade. Teco! Marido dos pais. Te liga aí, ó. Um paletó usado e um chapéu velho. Égua do som, meu irmão. Vesti num cabo de vassoura e enchi de capim. DJ Michel. Ei! Formando assim um espantalho, então pedi. E é pra recordar. Proteja com muito cuidado todo o meu jardim. São flores muito lindas que nascem pelo chão. Agora procuro aquela pra plantar no coração. São flores muito lindas que nascem pelo chão. Agora procuro aquela pra plantar no coração. Não sei quando voltar. Ei! Eu vou procurar meu bem. Só volto quando encontrar. Você vai espantar abelhas, borboletas e beija-flor. São flores que estou guardando somente para o meu amor. São flores muito lindas que nascem pelo chão. Agora procuro aquela pra plantar no coração. E aí, saudade! São flores muito lindas. Pare dos pais. Que nascem pelo chão. Saudade, saudade. Agora procuro. Dali Michel! Lavino! Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Pra você recordar. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha. Deixa eu aproveitar aí de um carro. A procura de você. Uma SW4 branca. Urgente lá, viu? Não chega lá. Pros abraços de nós dois e dos abraços. O dono da casa quer entrar, tá parado na rua aí, ó. Diz amor. Cadê ele? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais, cadê você? Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado. Olha meu patrão Furaca aqui com a gente. Alô Furaca! Bora Serginho Remi. Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu. Bora Midback. Ou se ainda pensa em mim. Saudade. Ei! Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar, te convidar pra sair. Olha meu parceiro Nilton, grande aniversariante de hoje. Tá por aqui com o Michel, obrigado Nilton. Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Não dá pra te esquecer. sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um viver sua vida, seus sonhos separados. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. Ele te ama. Não dá pra te esquecer. E é pra recordar com o Michel. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei. Oba! A falta que você me faz. Deixa o Canarinho. Bota gelo no balde aqui. Na minha vida sem você. Coisa boa, tá chegando aí, gente. Após a pandemia, assim que liberarem as festas com aparelhagem, a gente vai lançar nossa nova aparelhagem. Nova estrutura, tudo novo de novo. O nosso general. Agora o supremo som do amor, viu, gente? Aguarde. Após a pandemia, a gente chega chegando com o novo Cinerá. Hoje acordei. O supremo som do amor. Te telefonar, te convidar pra sair pra qualquer lugar, te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Olha o cara de peixe com a gente. Toda a galera da Popular. Alô, Dilson. A falta que você me faz, medo que o vazio traz. É doida. Na minha vida. Uma forra da Shark temperada. Chegando aos 45. Só eu sei. Bora. A falta que você me faz. E aí, Marcelo? A gente vai tocando pra galera aqui na manha. Guarda da prefeita! A gente pede pra galera não botar mesas aí no salão. O salão tá dançado, tá bom, gente? Bota a mesa aos lados. Como é? Ei! Que o nosso amor passou tão de repente. Sei um adeus. Garçom que faz a diferença. Garçom do nariz. Fiquei tão sozinho aqui a lhe esperar. E agora, daqui a pouquinho vai rolar o bingo, calma. Fico tão triste. Pois nada existe. Ei! Sem seu amor. Alô, Neto. Vem. Cadê o Serginho? Não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Alô, Serginho. Espero que você volte, pois os meus braços. Toca mais duas aqui, mais umas três. E te roda o bingo, viu? Serginho. Vai lá e volta. O seu corpo com paixão. Saudade, Michel! Já falei que tá chegando. O supremo som do amor está chegando. Oh! Thank you. agora. Fico tão triste, pois nada existe. E o amor? Sem seu amor. Olha quem tá com a gente. O homem do bar da praça na época. Alô, Carlão. Bora, pé de margarina. Meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os seus braços a te chamar estão querendo abraçar o seu corpo com paixão. João, saudade. Alô, Cleiton da Guarabara com a gente. Por acaso eu sou filho da. Ele tinha do sal. Olha o presidente Janho. Que por acaso. Lá do Velho Sal. Me abraçou. Por acaso eu sou filho daquele a quem por acaso mamãe se entregou. Bora, Naldo. Por acaso eu sou filho do branco, porque o negro não tinha valor. Depois da próxima tem um bingo. Nem ao menos sou filho adotivo. E aí, Loura, qual é a parada, Loura? Por um motivo de força menor. Por acaso eu sou filho do rico, porque o pobre morria de dor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. Não vai chorar, Loura. Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Por acaso. Olha as poderosas do amor. De um homem que simplesmente não quis me assumir. Oi. E sozinho no mundo. Márcio Bonidão, Loura Digital, já com a gente. Tua vida levar. Aí, Shark liberar. Bora, Shark. É. Cadê ele, Shark? Hoje eu só quero. Vai, Dego, olha. Ganhar. Assim, né, papai? Nunca vai largar. Por acaso eu sou filho do rico, porque o pobre morria de dor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso com. Super DJ Michel. Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis. Vou tocar a última pra você, viu? E sozinho no mundo. Tocar essa mais uma. E essa mais uma é a sua, viu, Loura? Não sou culpado. Ei! Ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Laraiá, laraiá. Toma! Baile, baile, baile. Baile dos pais. O baile do amor. Hoje na prefeita. Olha, chegou o ventilador aqui, gente. É o bingo. Me acorda, me sacode. Bora. Devo estar tendo um pesadelo. Vai. E daquele dos piores. Agora deu sede, viu? Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Gente, sábado, quadra da prefeita aqui de novo, viu? O baile do amor. Quero tudo dessa vez. O sabadão do amor. Mas não estou preparado. DJ do Cineral e convidados. É. Quero ver a galera aí. É tudo tão fatal, tão é. Mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei. O que guardei e acumulei e o tanto que eu te dei. Vai, Guamá! E quando transbordando a ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. Vi que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas. E aí, Polidor? E de conta que segui, atravessando a calmaria, tempestade. Sua amiga Mira, também Amanda. Amanda, como sempre, sozinha, né? E aí, Amanda? Sua sombra passeando pela minha escuridão. A tela tá aí, a tela? Eu deitado te esperando. A mulher do tubo. A minha solidão. Para dela. Seu coração. Alô, Shark. Já não tenho a mão. Coisa boa, né, meu irmão? E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Amigo parceiro Ray Silva aqui com a gente. Olá, Ray Silva. Sonhando, um abraço do DJ Michel pra você. Perdido, vendo tudo dividido, tudo se dividido. Bora, Neto! Como bora, bonitão! Que podia estar voando e não consegue mais voar. Eu vou deixar aqui a minha última. Palona, palona, palona, palona, palona. Quantas luas eu vi passar. Ei! Quantos dias eu vi nascer. E aí? Quanto tempo pra te encontrar, pra te conhecer. Só quem dá valor. Você que eu sempre sonhei, que toda a vida eu esperei. Marcha Baneus aí, ó. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. E esse amor, esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Bora. Gravou um te amo com letras gigantes. Meu parceiro Márcio Pop, Óticas Pop com a gente. Eu quero. Alô, Naldo, você vai chamar o bingo, viu, Naldo? Comigo, eu deixo minha vida guardada. Gente, depois desce teu bingo, gente. Valendo o ventilador. Assim, mas perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante. Ser. Galera do Cacareco aqui com a gente, o braço do Michel. Bora, preto, melodia. Mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor, como ninguém amou. Pai dela. E a saideira do Michel. Esse amor que chegou. Oi, meu amor! DJ Michel. O vazio que eu tinha no Super dia. DJ Michel. Eu te amo. Dale, DJ Michel. Agora, Gacho. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim. Mentira! Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém amou. Obrigado, gente, fica por aqui. E agora a gente vai rolar o segundo prêmio do bingo aí com o nosso amigo DJ Naldo Júnior. Alô, bonitão!